Estabilizado, tá 3604. 3604, chame a torre 1895. 1895 ali. Comenta 67 na escuta. Comenta 67 na escuta. Salvador, bom dia, tá 3604. Tá 3604, continue a aproximação. Aguardando a autorização para pouso. Aguarda. Beira de Santana, confirma o pátio. Papapapá, tipo delta para regresso. Eu vou ingresso no circuito. Gente, o Mike, pudesse avisar o contrato da TAN na final da 10? 120.8, torre 118.95, aciona 0132, Romeu Fox Lima. Chamado? 23. Ok, torre. É, mantendo contato pessoal. Cometa 67 tá voando mais? Interferir com o pouso do mesmo? Assim é afirmativo, já estamos em contato visual com o mesmo em aproximação para o do zero. Gente, vai ingressar a retaguarda do mesmo sem interferir circuito pela direita da 17. Assim é afirmativo, sim. O TAN 3604 informa helicóptero sobre o farol de Itapuã, prosseguindo a retaguarda, não interfere com seu pouso, tem livre pouso na 10. O vento é de 1,970 graus com 1,5 nós, variando de 10 nós a 23. Livre pouso, sendo helicóptero, TAN 3604. Cometa 78, Salvador. Salvador, boa tarde, desce 6721, 6721, desce, mantenha nível 100 inicialmente. 100, 6721, vou direto e TAP. TAP 6213, PUD 109, autonomia de 3 horas e 50, alternando com fim. Oceaner 6213, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1021, uma boa tarde. Ponto de espera 295, obrigado, boa tarde. Chame Centro Recife agora, 2685. 63, próximo Azul 44, 63, parelhaus autorizado nível 160, plane Yankee. Decola da pista 10 com primeira curva direita, na saída da El, Leda, após Leda, direto e Léus. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5402, Azul 4463. 6604, no solo 07, livra direita 121, decimal 9. 219, 603, 604. 2, Salvador, Mike Eco Delta. Autorizado, pouso na 17, o vento é de 180 graus e 169. Gente, baixado travado. Romeu Fox Lima, livra Sonar, chama táxi. Bom dia, após passar a posição para Borg, vou direto em TAP e desça para 060. Critério, chame quando pronto para táxi, Romeu Fox Lima. Oi, bom dia, o S5728, ponto de espera da 0. Gente, 5728, mantém o ponto de espera número 2. 62, 1-3, tá pronto. Oi, Janela 63, 1-2, Alin, decola, pista 10, o vento é de 1-8, 0 graus e no 69. Alin, decola, 62, 1-3. Mike, Eco Delta no solo agora ao 08, ao estacionar a frequência livre. Cometa 67 após a posição Mari, prossegue na chegada Mari. Cometa 67, desconsidera a informação, vai prosseguir sob vetoração na proa 045. Após Mário, consegue vetoração na proa 045. Na presente, sob vetoração, proa 045, seu limite é o curso do localizador. Desça para 3.000 pés com ajuste no 021. Web 6721, autorizado descida para 2000, autorizado de LS, reporte quando no localizador. 2000, autorizado de LS, reporte localizador 6721. 6119, Salvador. 1119, chame o centro Recife 12685. Está liberada a restrição de velocidade em TAP, pro, pode passar dentro, tá? Quem? Web 672. Liberado. Obrigado. Controle, Salvador, boa tarde. 3216, desce para 4000, chegada a Mari, ajuste no 021. 021, chegada a Mari. Controle, Salvador, está passando por então, aqui, Alex. Livre da restrição, direto para 360, 6213, obrigado. E Maceió, boa tarde, direto na Val. Central. Caraguá. São 3895, pronto, Fábio. São 3895, para Guarulhos, autorizado nível 340. Viemos do Lula no meio até Bravo Hotel Zulu, após processo conforme rota do plano. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5405, TAM 3895. Pode voar, Leda? Autorizado. Obrigado. Sete 754, desse mantenha 050, chegada a Mari. Jamaica Alpha, acione 0171 e acione identificação. Decolou 1-3, 1-2-0, decimal 8. 0-8, 0-2, bom dia. Cometa 67, 5 graus à direita. Controle, Saladora, 0-5-7-2-8, bom dia. Cometa 67. 2-0, 0-0, 0-0. Tá 3144, reduza para 220. 220, vai dirigir 060, tá 3144. 3144, desce para 4000. Direto rotatória, desça no setor para 4000 pés. Então desça para 4500. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, direto Feira, 500 pés, antes de livrar CTR, informe o estimado de pouso. Positivo, semana, vivendo a milha com o estimado Fox Lima. Controle Salvador, 5728, bom dia. 5728, contato sobre a 350. 350, 5728, quando possível, Aracaju. Autorizado. Autorizado, graças. O 5728, controle. Prossiga, 5728. Sendo solicitado seu voo, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, graças. Cometa 67 para interceptar o curso do localizador, curva à direita na proa 065. Direita 065, pela direita. Então 3144, autorizado 2000 pés, 10021. 2021, da 3144. Localizador web 6721. 6721, torre 198, decimal 6. Daqui a pouco, 6721. É, o 6721 é 1895. 1895, 6721. Pode confirmar, 18. Torre web 6721. 6721, prossiga. Bata 2 milhas para o externo, baixar o trabalho. Quente, continue a aproximação, aguardando a tradução para pouso. Continua aguardando, 6721. Então 3144, condições de reduzir para 190. Positivo, a reduzir 190. Webjet 6741, pronto, cópia. Pronto. Webjet 6741 para Guarulhos, nível 340 autorizado. Via Pêndulo 16, até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5412, Webjet 6741. 540, pesou no meio até Belo Horizonte, agora leste, curva direita, na Goiás, Lima Bridge, 208, 5242, 7741. E 741? Chame a torre 1895. Webjet 6741, correto, chame pronto para o pushback de selamento. Frequência 12685. 2385. Chané 6213, chame Centro Recife, frequência 1251. 1251-6213, obrigado. Webjet 5728, chame Recife 12685. 3144, inicie redução para aproximação. 3144. Controle Salvador, boa tarde, é o 2230 da Passarela, no ponto ideal de descida, senhor. E perdi contato com o Recife. 2230, chegada AMAN, desse mantenha 050. Na AMAN, desce 050, o 2230. Controle Salvador, de mais alta, cabe a liberação terminal, dirigida para 4.503. Gente, Mike Alfa, tem referências com solo? Estava aqui, tudo bem. Um 44, reduza para aproximação, aguarde transferência. Mesmo 44. Cometa 67 estabilizado. Cometa 67 estabilizado, eu vou estabilizar. Chame a torre 1895. Chamará a torre 1-1-8-9-5, cometa 67. Tão 3216, reduza para 210. 1-0-10-9-3-2-1-6. Direito 209, Mercedes. Cometa 67. Cometa 67, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Cometa 67, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Simultâneo, inicie espera com curva pela esquerda. Informo que tem um sequenciamento de dois tráfegos para pouso na 10, ok? Direita Quebec, entendo espera pela esquerda. Salvador, boa tarde, Webjet 6721, vibrou, não sei. Webjet 6721, táxi via Alfa, Juliette, confirmando, táxi via Alfa e mantenha antes do Juliette. Alfa, mantenha da Juliette, 672. Pouso, na 10, o vento é de 180 graus, 18 nós, variando entre 14 e 22 nós. Salvador, meu mais Alfa, gostaria de... Para uma chegada de novo. Mike Alpha, contato radar agora, 34 milhas oeste de Salvador, desça e mantenha 3 mil pés, voe na proa de Duna e aguarde vetor para o ILS. 3 mil pés na proa de Duna, aguardando vetores, ainda mais Alpha. O meu Fox Lima estimado de pouso. 67, teve pouso. Gente, frequência livre para coordenação. Cometa 67 no solo 24, livre à esquerda, agilizando a estação na frequência livre. A 3144, reporte na DA, iniciando a remetida. 3144. 3144, venta de 180 graus, 169, livre pouso na 10. Livre pouso 10, na 3144. Salvador, boa tarde, San 3216. 4463, mantenha o ponto de aguarda. San 3216, continue a aproximação, aguardando a transição para pouso. Ah, se escuta. Mike Quebec, inicia 360 com Cuba pela esquerda, vai aguardar a autorização para interceptar a final da ONU 7. Gente, Quebec já estava iniciando, estava se aproximando do Ipsy, Líder Quebec. Gente, obrigado. Já 3144 no solo 25, livre à direita no 219, muito obrigada. Direita 219, 3144. Confirme. Matabana da Mike Alfa, agora está do ajuste. 10. 2-0 agora. 1-0, 2-0, vai cá. 3-1-6, tem livre pouso. Livre pouso na 10, dança de 1-8-0 graus, 1-6-9, variando entre 10 e 22 nós. Webjet 6741, não autorizado, chame táxi. Então 3144, considere uma instrução, mantenha a da Juliette. 3180, descida para 210, mais alfa. Limite ao localizador. Tabela localizador, não. Visual, baixou e travou, agora 754. Torre 1895. Após a aeronave da Gol, tem outra aeronave, senhora, atrás? Negativo, depois da Gol será autorizado seu pouso. Essa Quebec vai se aproximar mais ou menos nas duas vidas de meio e se o trem é aberto para esquerda. Gente. 11, que eu tenho uma aeronave pro 11, que já está prestes a entrar no pátio. Só para agilizar um pouco pra gente. Ah, ok. Então a gente vai empurrar bem pra trás aí, através da 11, então, né? Até que... Negativo, através da 11 não. Deixar livre a entrada do 11. Ah, deixar livre a entrada do 11, ok. Obrigada. 44, desce pra Juliette. 3144, ingressa, gate 1-1, o tráfego do Webjet realizando o pushback no 10 vai... Eles o pushback recuado para poder permitir o ingresso. Vai ingressar para o gate 1-1, observando o Webjet 3-1-4-4. Solo Salvador, boa tarde, então, 3-2-1-6. 3000-1-0-2-0, né? Jamaica Alpha para o curso do localizador, esquerda 120, reporte estabilizado. Base 41 desce para 2000 pés, chegada a Mare 1020. 2000, autorizado interceptar o localizador, India Mike Alpha. Autorizado interceptar o localizador, Mike Alpha. 3283, prossiga. Desça para 4000, chegada a Mari. Passarei 2230, para o sequenciamento, vai curvar à direita, proa 150. Está limitado por 15 milhas. Caso de falha, pode durar. Direita 150, 15 milhas, 15 milhas. Caso falha, proa duna, posso. Livre todo no 7, tomar que é 10. Da Gol, no solo aos 29. Livre a direita, no 21, no decimal 9. Direita 219, boa. Complete aproximação, torre 1-1895. A 7 patrona está com 1-2-2 no bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna com 20 para o 7. 7-6, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre, aeronave da companhia, alinhando para decolar. Azul 4063, sem livre decolagem da 10, o vento é de 180 graus, 179. Azul 4043. Zona 020, bom dia, 7. Fala Salvador, boa tarde, eu vou na 754, entrou via porta. Vamos 754, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. De Alfa antes da Juliette, vou na 754. Gente, vou verificar aqui quem foi o gate parado, só um minuto. Mike Alfa, estabilizada? Estabilizado, Mike Alfa. Complete a aproximação, chame a torre em 1-1895. 1-1895 da torre, grato, bom dia. Bom dia. Passarido 2230, tá aí, reassumir a navegação na proa de duna, descer para 2000 pés e reportar estabilizado. Proa de duna, 2000 pés e reportou estabilizado, passarido. 289. Gente, autorizado o pouso, pistão no zero, trem está baixado e travado, grato pela informação, 4073. São 3295 no agente 2, aguarde para ele se puxar. Aguarde. São 32 no meio, faz passagem do tráfego do WebJet, ingresso via Juliette para o gate 03. Posso, WebJet, segue o WebJet para o 03, são 32. Botão 3895, vai coordenar com a equipe de solo, o tráfego da companhia vai parquear no gate 3. Após o parqueamento das ruas da companhia, tem livre pushback para o táxi, então 3895. O parqueamento por aí, está autorizado, tem uma táxi de táxi 3895. Voo no 754 via Juliette, gate 08. Via Juliette para 08, 754. O Oscar Lima X-Ray, autorizado voo local no meu pé, circuito de tráfego da 17, sujeito...